Solta o som aí, DJ. Apologia do Gueto tá em casa, irmão. Quero ouvir o salve aí da rapaziada que veio pra curtir. Vou fazer barulho, vou correr. Ó. Põe o rap. Churrasco vai sentar, também tem beijo, tem beck. Aí chegou os dançar, de boné, calça larga, cheio de marra. Silêncio na cara, o estilo é tatuado. Nasce tá as quadradas. Quebrada tá suave, só mina de mil gás. Nave pronta pro rolê, puxando o bonde. E os outros de fora, nós que tem favela. Polícia não embaça, esse isso é apologia do gueto, rapaziada. A vizinhança se incomoda, eu quero que se foda. Vai ligando 9-0, peixe DJ morre pela Gasso, boca. DJ Zip nas picapes. Paraíso, gangster, liga a rapa nos radinho, vagabundo salve. Tá salvado é nós e tamo junto, fechadão com mano. Chega aí, Lorena, chega aí, Lívia. Essa é minha facção, apologia do gueto, epidemia de Fortal. O som do favelado, gangsta original. É nós que tá. Vamos lá, e é desse jeito, ó. Solta em Zip. E yeah, aí, eu quero ouvir a vibração da rapaziada. É a apologia do gueto, irmão. Queria cantar o amor, mas só vejo sofrimento. Aí, tiozão, fazer o quê? O cotidiano é sangrento e não tem como se esconder. Vou fugir pra outro lugar. Isso aqui é uma guerra e não tem como escapar. No meio do mato, o cenário é macabro. Mas um foi encontrado, um corpo decapitado. Tem também quem vai além. Eu até desacredito, mãe, com a mente assassina que venera o próprio filho. Nesse corpo minado, tem que tomar cuidado pra não ser mais jornalista com o rosto desfigurado. Prisioneiro, né, de guerra, que é tudo por dinheiro. Se não pagar o resgate, aí já era o seu herdeiro. As fábricas de arma patrocina a desgraça. No país do homem, da polícia que mais mata. Taurus, Glock, Colt, Bell. Aqui o nome é só detalhe, o estrago é cruel. Um, dois, faz o playboy se foi. Três, quatro, grande cheio de buraco. Cinco, seis, agora é sua vez. Sete, oito, na mira dos pipoco. Um, dois, faz o playboy se foi. Três, quatro, grande cheio de buraco. Cinco, seis, agora é sua vez. Sete, na mira dos burguês, a vida inteira você chorou o suor do meu povo honesto e trabalhador. Colocou sua polícia na rua de campana pra matar e torturar os moleques chinela havaiana. O jogo vai virar e o gueto vai descer pro asfalto. Vai ter crânio de playboy partido em vários pedaços. A morte dolorosa que você deseja pra gente. Sequestro, sangue nos dentes. Playboy arrombado na saída do mercado. Perdeu filho da puta, se reagir é um abraço. Família revoltada, passeado, pediu paz. Mas quando morre na favela é estatística e nada mais. Então o que se for daqui pra frente vai ser assim. É pão no paredão, rajada, sangue e bisturi. Cortando a pele do filho da equipatista. Temperatura zerada, estirado na mesa do legista. Um, dois, três, pá! Vai voar, pedaço de playboy quando o ferro disparar. Um, dois, três, bum! Se gostou, vai sentir o revólver da revolta do infrator. Um, dois, três, pá! Vai voar, pedaço de playboy quando o ferro disparar. Um, dois, três, bum! Se gostou, vai sentir o impacto da revolta do infrator. Eu que os estrangeiros ainda controlam nossa pátria. O 7 de setembro pra mim foi uma piada. Histórias embutidas sem herói pra se inspirar. Os pivetes cegos, traficante armado de AK. Política de ausência resulta em violência. Sequestro, latrocínio, furto é a consequência. Pega o ódio ao opressor, ao colonizador. Prova pra ele o resultado da agressão de valor. Tudo isso é sua culpa e você tem que pagar. Seu dia de parasita estão pra acabar. 3, 4, 5 dedos decepados do facão. Não pagam pro meu povo 5 séculos de escravidão. E com apoiando a maioridade penal pra atender o mercado do turismo sexual. Mas se meu povo não tem chance de prosperar, a violência nas ruas é que vai reinar. 1, 2, 3, pá! Vai voar, pedaço de playboy quando o ferro disparar. 1, 2, 3, bum! Se gostou, vai sentir a revolta do monstro que você criou. 1, 2, 3, pá! Vai voar, pedaço de playboy quando o ferro disparar. 1, 2, 3, bum! Se gostou, vai sentir a revolta do monstro que você criou.